Decolou, 4908, pode tomar o controle? Afirmativo 120.8, é o 03, bom voo. 28. Salvador Departure, good evening, Azul 4980, book a departure. Azul 4980, read the contact on departure, climb to flight level 350. After 2,000 feet, fly direct to Jammu intersection, then after, fly direct to Aracaju. Roger, climb to flight level 350 after 2,000 Jammu and after Aracaju for 980. Azul 4980, heading 0102, weather. Hey, confirm for how many miles Azul 4980? 50 miles. Roger. After deviation, fly direct to Aracaju. Roger, after deviation, direct to Aracaju, Azul 4980. Bono 723, assina identificação, desça para 4 mil pés na chegada Bonf. 4 mil, Bonf, Bono 723. Bono 723, voe direto pelo. Pelo direto. Interceptando o localizador visual com campo, TAN 3178. TAN 3178, complete o sinal do procedimento ILF3, chame torre no 8, decimal 95. 295, tenha uma boa noite, senhorita, boa semana. Realmente. Thank you. Torre Salvador, boa noite, Tan 3178, estabilizado em LS X-Ray, pistão no zero. 3178, continua a aproximação, pista 10, foi reportado turbulência moderada na final, ajuste no 021, vento 180 graus, 18 no aço. Segue Tan 3178, chega da turbulência, está visual e baixado travado. Paulo Salvador, Rio 5972. Rio 5972. É, sol. Boa noite, avaliação pro Galeão. Escuta. Gente, boa avaliação, Rio 5972. Parece que tem aí a entrega subida prevista. É, essa é a rota que o senhor possui, não é a preferencial. E ontem eu tava também de pernoite e teve que mudar a rota e ponto a ponto no que seria a preferencial. Vou coordenar com o FMC, aguardo isso com a nossa 2. 0 via chegada a mais. Vou no 0 para o 0, 0 via chegada a mais. Capitão Salvador, bom dia. Azul 5001. Francisco 001, saída da El, uma ótima vaga com a rota. Confirmo, pro Azul 5001. Saída da El, tradução uma ótima guarda, cópia do Azul 5001. Da El, tradução uma ótima, até agora na cópia. Azul 5001 no Guarulhos, autorizado, VPZ Luno 0, nível 360, saída da El, transição ótima, primeira curva à direita, transponda 5055. Ótima, primeira curva à direita, transponda 5055. Five, can you confirm another? 125 decimal 45. 125 decimal 45. 2545, back up 2685, is open 980. Direito no 219. Direito no 219, pode Salvador, boa noite, Tan 3178. Salvador, muito boa noite, o Azul 4959. Autorização para Ilhéus, nível 140. Azul 4959, autorizado Ilhéus, movimento 77, Queen. Autorizado Ilhéus, sai da Coral, pós-Coral, modifica, plano de antes. Primeira curva à direita. Transponda 5050, transponda 0260. Abacuindo o X-Ray, Sérgio, Tan 3178, táxi CV Alfa, ponta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Tan 3178. Azul 4959, autorizado Ilhéus, Golfo 677, até Coral, voz coral modifica, na Nianque. Nível 140, sai da coral, primeira curva direita, transponda 0260, azul 4959. Autorizado, Ilhéus 140, sai da coral, decola, curva direita, meia, Golf 677, coral, depois modifique Yankee. 0260, é o azul 4959. Pena, puxa. Azul 2774, só. Azul 4959 tem o nome da companhia que aqui tem previsto estar no 4 Romeu do Pato 3. Ele chamou há aproximadamente 20 a 30 minutos para cópia. Não tinha cópia ainda. Agora já chegou no sistema plano. Se quiser coordenar com ele para ele copiar. Ciente, eu vou fazer isso aí. E tem condições de fazer coral no Alfa também, viu, Otávio? Tá previsto em acordo aqui junto à Toy e o ATP, Centro Recife, sai da coral para o seguinte movimento 77, o azul 4959. Então mandei a sair da coral, né, para não puxar. Ciente então, azul 4959. Eu vou chamar aqui o Papa Tango Tango aqui para informar que você está chamando ele. Salvador, o azul 2774. 774, ponto seguro autorizado, via Golf 677, Raira após direto, nível 160, sai da coral. Primeira curva direita, transponda 0263. Azul 2774, autorizado, porto seguro, Golf 677, Raira direto, sai da coral com curva direita, 0263, transponda. Porta puxa. Portará o azul. Quantas LR tem que entrar para fazer o carro 3 ou 7 horas? 5972, na escuta da cópia? 5972, coordenar agora. Autorizado, Galeão. Rota Caravelas, Vitória, Charlie, Papa Oscar, Aldeia. Nível 400, saída da El, Leda, após Leda, direto Caravelas. Primeira curva direita, transponda 5057. Autorizado para o Galeão 400, da EU, Lida, após Lida, Caravelas, Vitória, Campos, Aldeia. Decola para a direita, 5057, vai para o T5, é isso? É, 1208, controle, a ponta, puxa, e o sinal sobre. 1208, o controle, está pronto para o puxback somente, o pátio 3, posição 7. O sinal 72 está na aeronave que estou puxa, na tela 743, confirma com a equipe do sócio, sem condições de fazer o puxa, então. Afirmativo, ela vai ficar na entrada do pátio ali, né? Ela já parou, poxa. Ok, é possível sim. Autorizado, poxa. Nossa, é dois, já pode trocar. Solo TAM 3305 para o táxi, com 70 a bordo, alternando São Gonçalo, 3 horas e 10 de autonomia. TAM 3305, autorizado táxi, Índia, ponte operador no 021 no 8095, legal no 021. Taxi via Índia no ponto de espera da 1018-9518. Solo azul 5001, portão 9 para pushback acionamento. Azul 5001, autorizado, push contact. Autorizado, chamar a táxi, azul 5001. Salvador, o Xené 62-24, Cintia da Brava, autorização de trava para Aracaju, pronto agora. Xené 624, autorizado Aracaju, nível 190, sai da Conde, primeira curva esquerda, transponda 5062. Tendo autorizado Aracaju, nível 190, sai da Conde, curva esquerda, ponto 5062, o transponde Xené 62-24, prossegue no 190. Cada puxa. Gol 9170, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente para o localizador. Desça para 4.000 pés, existe no 021, complete redução para 2009. Gol 9170, mantenha presente toda, essa para 4.000 pés com 1021, reduza para 2109. 2009. O Sigma 63, então tá pronto pro Chibec, podem ser? Torre Salvador, TAM 3305, boa noite, pro ponto 010, pronto. 305, autorizada a linha de colar pista 10, 190 graus, 18 nós. Autorizada a linha de decolar pista 3305. Sobre a voz, esse é o controle Salvador, desça para 4.000 pés, ajuste no 021, está autorizada a chegada a ponte. 4.000 pés, no 021, chegada a ponte, Romeu Bravo. 1723, desça para 2.000 pés, ajuste no 021, aguarde o último vetor para interceptar o curso do localizador. Descendo para 2.021, 723. Gol 9170, desça para 3.000 pés, ajuste no 021. Gol 9170 para 3.000 pés com 1021. Azul 5001 para o táxi, 116 a bordo, 0430 de autonomia, altera no Ribeirão Preto. Confirma. É o Azul 5001 para o táxi, 116 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, altera no Ribeirão Preto. Azul 5001, autorizado táxi via Indy, ponte para dono 02, 118, espanhol 5, legal no 021. Autorizado táxi via Índia, ponto espera do 10, torre 118, decimal 15. Obrigado, boa noite. Graças, gol Salvador. Boa noite, geral 9973, com a informação Bravo. Geral 9973, confins, autorizado via Pesolo 10, por base, Pesolo 6, é booked, após direto. Nível 360, saída da aero, transição mod, para a primeira curva à direita, transponda 5053. Autorizado, confins, nível 360, Pesolu 10 até Pubar, depois o Pesolu 6 até Muc. Dael, mod da saída com curva direita, transponda 5053. Bom, 170, como que vai ultrapassar intencionalmente o curso do localizador? O novo limite será o QDR 1305. QDMIC 1305. QDMIC 1305. Boa noite. Boa noite, da 3305, cruzando 2000 na saída PUCA. 3305, está sob contato radar na decolagem, vou para nível de voo 330. Na saída Pucajão-Aracaju. Pucajão-Aracaju, informa que está mantendo por 090 para evitar aprovações de aproximadamente 10 milhas. X3305, pode desvio, vou direto Jamo. Pode desvio Jamo, obrigado. Voo no 723 para o localizador, curva esquerda na proa 1960, reporte estabilizado. Esquerda no 60, reporte estabilizado no 723. 1170, desça para 2000 pés, ajuste 1021, complete a redução para 1709. 1170 para 2000 pés, com 1709. Salvador, boa noite, Azul 5001, pronto no ponto de espera da 10. Ali, decola sem parada, 5001. Afirmo. Autorizado, linha de decolar sem parada, 190 graus, 15 nós. Autorizado, linha de decolar da 10, 5001. Para o posicionamento Azul 4959. 4959, autorizado, push, portado. Autorizado, push, vai informar para o táxi, Azul 4959. Estabilizado, 723. 723, completa final do procedimento, torre 98, decimal 95. 1895, boa noite. Noite. Salvador, muito boa noite, ó, Rio 5972, pista na zero, pronto. Pulo 723, continue a aproximação, pista 10, gol no 723, aguarde pista 10. Aguarde pista 10, viu, no 723. Boa noite, 5972, mantenha a ponto de espera, o tráfego na final já passou externo. Será autorizado assim possível. Bem, se mantém a ponto de espera, visual para a nave na final, 5972. Já voltar, 3305. 1629, pouso autorizado. Ele pouso 9-0, 9-7-3. Azul 5001, 925, 1208, bom voo. 1208, obrigado, boa noite. Controle, Salvador, muito boa noite, Azul 5001, passando 2000, na Dael. Azul 5001, contato radar da decolagem, suba para nível do voo 3620, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda, Mótima. Vai para 360, Leda e depois Mótima, Azul 5001. O 1170, estamos no localizado visual com a 10. 1170, completa o final do procedimento ILS Extension e torre 98, decimal 95. Obrigado. Salvador, gol 1170. Por 1170, continue a aproximação, pista 10, aguardando pista livre. Foi reportado turbulência moderada na final. É, só com o meu vento no momento. 180 graus, 18 nós. 1170. No 723, aos 26, direita 1219. Direita 219, informa a turbulência abaixo de 500 pés e a 200 pés de chuva. Sim, te agradeço a informação. Beleza, sério. Realmente, bom voo. Barulhos autorizados, meu piso 1-0 do Taubaté, após direto, nível 340, saída da aero, transição ótima, primeira curva direita, transponda 506. Transponda 5065. 5095. 974, autorizado para Guarulhos, 5340, aprisão 190, tenta bater. Gael Leda, 5065, transfer módulo, sai da Dael, transfer módulo, vai reporta puxa, Dael, mãe. Asa 2774, 5000, puxa de assinamento. Asa 2774, guarda a companhia, tá certo, guarda, faz um circuito de comando. Fazendo nada da companhia, tá ali no puxback na minha dosa 2774. Para o táxi, o azul 24959, com POB de 65, 4 horas, alternando Salvador. Autorizado táxi, azul 4959, Índia, ponte para dono 021, no 8.95, no 021. Autorizado táxi, via Índia, não pode esperar dono 0, vai chamar 118. 95 azul, 4959. Salvador, boa noite, eu vou na 723, eu vou. Alfa 23, boa noite, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, obrigado. Certo, pronto. E pronto na 17. Como é que tá o tempo aí? Só um instante, aguardando a avaliação. Geral 9973, autorizado, puxa, fazendo para o plantar. Depois chama o contato, geral 9973. 2000, controle 1 no 20.8. 208. Salvador Azul, 4959. Ué, 4959, próximo ao ponto de espera do 10. Paciente do Azul, manter a ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, o Azul 4959. A gente vai manter a proa aqui até atingir 2000. Ah, suba para 3000 pés do gol no 170. 3000, mantendo a proa, gol 1 no 170. Voltando, Mike Bravo X, Reina 07. Flex 3, solicita autorização para reboque da posição 07 para a posição 13 da reforma do parque principal. Posição destino 13, é isso? Afirmativo. Durante a guarda tem uma aeronave que vai aqui todo o caixa. Posição mais grave. Zero? Afirmativo, esquerda 360, bom 1970. O 9970, o limite da proa será 10 milhas. Gente, 10 milhas, curva na esquerda. Controle Papa Romeo, Romeo Bravosca. Romeo Bravosca, prossiga. Existe a possibilidade de aprovar a final de 17 com a intenção de modificar usar visual. Romeo Bravosca. Romeo Bravosca, deixa para 2000 pés, ajuste o 0.21. Mantenha a estar bom, filho, Romeu Bravosa. Mantenha a estar bom, filho, Romeu Bravosa. O 1970 completa a curva esquerda na proa 330. Esquerda 330, gol 1970. É, qual seria a intenção do controle do gol 1970? Assine o gol 1970. Quais seriam as intenções do controle para o voo 1970, por favor? Então vai seguir como número 2 na aproximação, vai ser vetorado pelo setor norte do campo devido à decolagem do setor sul. 2774, autorizado da Axia Índia, ponte para dono 021 no 8.95, negão no 021. Índia para no 02.95, 2774. Ele vai preferir manter uma espera aqui, aguardar o lançamento. O senhor tem condições de se afastar mais 7 milhas na presente proa? Já tem na Guarulhos. Sim, será 993, atrasado da Axia Índia, ponte para dono 021 no 8, com 95, negão no 021. Detaxi via Índia, ponte para dono 0, 1895, a torre e o ajuste 1021. 3300 mais 10 milhas, eu vou 1170. Azul 5001, chame em Recife no 2510, alternando no 3325. 1250, alternando no 3325, 5001, obrigado, boa noite. Azul 1170, ao se afastar 10 milhas na presente proa, autorizado espera, o rumo de aproximação será o 320, as curvas serão pela direita. 320, procura pela direita, sim, chegou 1170, em mais 10 milhas. Controle, o Rio 5972, decolou, cruzando 2500 pés. Rio 5972, está sob contato radar, voa para nível de voo 400, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda, Caravela. Após 2000 pés, Leda, depois Leda, Caravela, ciente. Pode ficar. Rio 5974, autorizado, puxa o contato. Esquerda aqui para o 170 para evitar a formação. A livre desvio 5972, reporta ao término. Reporta ao término, positivo. Torre Salvador, o Sideral na 9, 73, com a Sideral no 0. Sideral, a linha mantém pista 10. A linha mantém 10, Sideral na 9. Ou no 868, livre descida para 4000 pés, ajuste no 021. 4000 no 021, foi tchau. Tchau, tchau. Que desutilização, Matheus? 3500. Ou no 34, autorizado Maceió, via Besouro no 7, até Orágua, após direto. Nível 350, sai da PUC, direção Caju, primeira curva à esquerda, transponha 5071. 5-0, são autorizadas a chegada Mari, dessa para nível de voo 050. Mari 050, ocupado 007. Iniciando o procedimento de espera, o voo 1170, procura pela direita 320. Gente, o 1170, temos uma aeronave agora que já está estabilizada no localizador. Vou solicitar para a torre para ver as informações do campo. Gente, agradeço. Sobre a voz que já é estabilizada? Positivo. Completa o final do procedimento, torre 98, decimal 95. Ótimo. Ótimo, mantém a ponto de espera, agora as instruções. Mantém. Torre Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, já avisou, um reporte para o cancelamento. Você poderia informar o vento? O vento está a 180 graus com 17 nós. Você modifica a partida presente, base pela direita, cabeceira 17, Romeu Bravosca. Ajuste no 021. Reporte na final 17, Romeu Bravosca. Basta. Uno 868, desça para 2000 pés, ajuste no 021. Está autorizada a final do procedimento ILSQ, reporte estabilizado. Para 2000, vivo, vivo, controle Salvador, o azul 4959, solicita desvio à direita 250 por mais 10 milhas para desviar de formação. Sobre desvio, azul 4959, reporta ao término. Vai reportar ao término, azul 4959. 974 estimado táxi. Geral 9973, 190 graus, 179, decolagem autorizada. Iniciado. 974 autorizado, táxi via Índia, ponte perdão no 02, 198, decimal 95, legal no 021. 8. Fechando a menos 24, coordenando de solo, assim que 727 liberar o pátio via Índia, autorizado, puxe com ataque. Confirmo para o 6224, Chinamento 224, correndo que solo assim que 727 livrar o pátio via Índia, autorizado, puxa o ponto. Não, após o 727 livrar o pátio, está autorizado, 6224. Passareto 2224, informação, bravo. Passareto 2224, está sob contato radar, cima para nível de voo, correção. Passareto 2224, acione identificação, desça para nível de voo 060 na chegada Mari. Identificou 060, chegada na Mari, 2224. A posição destino a Romeu, a remota 13, né? Bate 1. Afirma. Federal aos 381208. 208. 5972, chame centro Recife. 12510, alternando na 3325. 2510, 3325, dá volta, obrigado. Geral 9973, controle. Prossiga, Geral 9973, boa noite. Restrito nível de voo 050, tem condições de voar direto Leda? 050, restrito, confirma. Firmo, restrito 050, tem condições de voar direto Leda? Afirmativo, direto Leda, restrito 50. Prolego 1170, qual seria o nosso número de pouso agora na presença? A torre informa que o tempo melhorou bastante, o senhor deseja prosseguir para pouso? Afirmativo, se possível eu vou descer para 2000 e prosseguir. Tem ainda 3000 pés, completa a curva direita agora na Pro 270, Gol 1170. 270, mantendo 3000, 1170. Será um 9973, motivo da sua restrição, tráfego, posição de 12 horas, 6 milhas, rumo sul-oeste, passando o nível de voo 070 para 140, Alfatango 72. O senhor vai manter essa própria desvio? Não, negativo, você adequando para o Israel. Gente. Salvador, passarelo 2224. Tem que descer na presente pro 060 ou pode aguardar o ideal? Vou aguardar o ideal. No ideal, desça para o 060. Frente, no ideal, 2224. Será o 9973 previsto algum desvio à frente? Aguarde. Sente, Otan, sente, bom dia. Não, negativo de desvio, Sideral 9973. O Sideral 9973, em caso de desvio, execute pela esquerda, agora sim, livre ascensão para nível de voo 360. Ok, livre ascensão 360, caso de desvio pela esquerda. O 1173, curva esquerda na proa 250, o limite será o localizador. Vai seguir tráfego da companhia, que está agora na posição de 3 horas, 8 milhas, está interceptando o localizador, mantendo 3 esferas, passando 3 para 2 mil pés. Sim, chegou no 170, entendeu, esquerda 250. Boa noite, 68, no 8068, completa final do procedimento, torre no 895. 895, 88. Controle de Salvador, muito... Boa noite, Azul 2774, passa 1400, perfil coral. Azul 2774, tem condições de curvar direto à direita, agora direto coral? Afirmo, direito direto coral 2774. 774, suba para nível de voo 160, sem restrição, direto coral. 160, sem restrição, direto coral 2774. 1170, desça para 2000 pés, ajuste no 021, na guarda de último vetor para interceptar. Entre 2000 e 21, Bono 170 para o localizador, curva esquerda na proa 160, reposta estabilizada. Esquerda 60, vai empatar estabilizado, 170. Autorizado. Corsair 6224, contra o BG 129, naturalmente 230, dando a receita para o táxi. Chamei só um instante para o táxi. 3-0-0-2-1-4-0-7. 1-8-6-8, Torre Salvador, 1-8-9-5. Lima Chené, até o ponto de espera, ajustado 1021, torre em 118-95. Lima Chené, torre 395, comandante 24, boa noite. Continue a aproximação, o 727 está correndo na pista, assim que tiver a pista ali, será autorizado. É. Tem condições de desviar na proa 260? Negativo, senhorita. Tente, livre desvio, reportou terra. Ok, vai desviar pela esquerda, reportar outra na rota 2774. Vento 1190 graus, 1612 nós, pouso autorizado, pista 10. Pouso 1-0, vai sair. Pouso 0-9-9-7-3. 1973, vou ter escuta. Prossiga. Faço um check no seu equipamento rádio, estou recebendo com clareza 2. Desculpa, senhor. É, agora? Agora 4x4. Afirmativo. O Embraer, após o estacionamento da aeronave na posição 1-3, solicitou alteração de posição da 13 para 14. É, então, solicito autorização para o senhor para a movimentação da aeronave. Ok. Da 13 para 14, autorizado, reporte ao término, Mike. Graças, senhor. Reportar ao término, Mike, bravo, X-Ray. Precisado assinar o procedimento que ele fez, reporta estabilizado. Completa a redução para 1-7-0-9. Reduzindo 1-7-0, descendo para 2000, autorizado o X-Ray, reportará estabilizado, 4-0-7. Federal 9973, chame Recife no 2590, alternando no 3325. 2590-3325, boa noite. Boa noite. O Chené 6224, linha decola pista 10, 190 graus, 15 nós. Em decola, o Chené 6224. Salvador, boa noite, Bruno 88. Zero completa final do procedimento, torre 98, decimal 95. 295, obrigado. Tijuno 211. 211 chamou anteriormente, também não houve resposta. Torre Avô 1170, estabilizado e ILS. 1170, aguardando pista livre. Vento de 190 graus, 15 nós. Gente, aguardando. Retornando a rota. Paraná? É o azul 2774, retornando a rota, proa de coral. Gente 2774. Parede 2224, desça para 3000 pés, ajuste no 021, canceladas as restrições em Itápia. 3000 no 021, cancelada a restrição de Itápia, 2224. Então 3600, acione identificação, desça para nível de voo 05, 050, e apresente o voo direto Itaca. 0 graus, 159. 1970, passar a trabalho. 6224, 1148, 1208, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Estacionamento 6224, decolou na 150. 6224, contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 1990, da presente foi direto Conde. 190 da presente, Conde, 6224. Cruza direto Monte para prestar formação, eu vi o 5974, cruza 065. 5974 da Rio, aguarde coordenação com o Centro Recife, mantenha inicialmente a proa de Leda. Para informação, tem tráfego agora posição de 1 hora, 12 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 080 para 1960, um afastango 72 azul. Ok, temos o tráfego da etiqueta 5974. Estabilizou azul 4107. O 4107 completa o final do procedimento, torre 9895. 18895 4107. 0-2224, desça para 2000 pés, ajuste no 021, está autorizado o final do procedimento ILS-100, reporte estabilizado. 2000 pés, 1021, reportará estabilizado, final da X-ray 224. Noite, azul 4107, final. 4107, continue a aproximação, aguarde o pista mesmo. Para a pista ali, 4107. 4090, 2000 pés. Gente, azul 2774, razão de subida. 900 pés, querido. Cruza nível 100, Rio 5974. 5974, aguarde somente atingir o número de pé de separação com azul 2774, que senão vai ser autorizado a voar morte, mas ainda não tem o número de pé de separação. Ok, 5974, obrigado. Direita, 39. Cruz 974, está presente, está autorizado, vai direto Monte. Monte, fala pro, obrigado, 5974. Cruz agora 715. Faltando balizador para seu parqueamento, confirmando? Afirmo. Ok, vou informar pro fiscal de ponte. Obrigado. 180 graus, 1629, pouso autorizado. Repousa do 4107. A torre poderá confirmar a frequência do solo, todo mundo 970. 2211. 211, obrigado. Olá, bom 1170, boa noite, Cidão. 1170, boa noite, táxi Alfa, Juliette, portão 10. Alfa de 10 para 10. Confirma pra gente ler se recebeu turbulência na curta final. Há mais ou menos uns 50 minutos houve um reporte de um preset da companhia. É afirmativo. Permanece com 20 nós de través e turbulência na final. Agradeço. O 4959 controle. O 4959 controle de Salvador. É o Rio 5974? Não, não. Azul 4954, controle de Salvador. Tenente Mike Bravo, X-Ray, boa noite. Delos na frequência 120, decimal 1. Vai chamar aí, Delos, 120, decimal 1. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Rio 5974, agora sim, 25110, alternando no 3325. Ah, 125, primária não peguei. 12510, 12510. 2510, obrigado. Tarejo 2224 estabilizado? Estabilizado, 2224. Completa final do procedimento, torre 18 decimal 95. 1-1-8-9-5, 2-2-4, obrigado, boa noite. .6600, canceladas as inscrições à frente, desça para 2.000 pés, ajuste no 021, está autorizado a final do procedimento ILS-6, posto estabilizado. 2.000 pés, canceladas as restrições, vai informar estabilizado no 021-6. No 160 graus, 1612 nós. Pouso autorizado, pista 10. Gente, pouso autorizado, pista 10, 3-3-4. Firmando, também foi reportado turbulência moderada na final no zero, passarelo. Gente, 2-3-4, obrigado. Na Juliette, eu vou 1-1-1-7-0, descendo para 1-0. Confirme quem chama? É o gol 1-1-7-0, informando que está próximo a Juliette. Juliette, portão 1-0. 1-0. 158, direita 121 no 1. 121, passa a letra 224. A 224 mantém nível de voo 190. Está agora 15 milhas sudoeste da posição Conde. O serviço radar está encerrado. Câmera Cajun 203 para instruções de descida. 203, 224. Obrigado, boa noite. Boa noite, eu passarei 2224. Passarei 2224, táxi atualizado via Alfa e Kilo Parte 3, atento ao sinalizador. Alfa e Kilo Parte 3, atento ao sinalizador, passarei 2224. 774, está afastado 57 milhas sudoeste do VOR de Salvador, serviço radar está encerrado. Chame Léo na frequência no 20, decimal 1. 20, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Estabilizado 3600. 3600, completa o final do procedimento LS6, chama a torre 98, decimal 95. 295.